chama a torre 118-612. 118-612, Serra Verde, obrigado. Jet 5826, reautorizado 3.000 pés, altímetro 0018, chegada a Mares. 3.000 com 1.018, 5826. Próximo da Juliette, 35207. 5217, ingresso via Juliette, remota 14, 14. 22 passou Duna, completa redução para aproximação, tráfego à frente, 5 milhas. Torre 118-612. 118-612, obrigado. American 980, passing through level 170, contact the receive center at 126-85. Jet 5826, desce para 2.000 pés, 1018, autorizada aproximação ILS, reporta estabilizado no LOC. Webjet 5826. 2.000 com 1.018, reporta estabilizado. Patango Bravo que Luiz, que já tem uma aeronave efetuando órbita na posição rotatória, então efetue espera visual na posição através de Paripe para amenizar o tráfego na torre. Salvador 3304, livrou. 3304, bom dia, táxi via Alfa e chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 3304. Oh, chegada não, pelos corredores em Interlargo, reporte próxima rotatória. Duna completa LS, torre 118-612, Webjet 5826. 1862, até a volta, 5826. Até a decolagem. Hotel Salvador, Oceania 6225, no gate 1, pronto pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 6225. 3604, próxima Juliette. O Oceania 6225, é, corrigindo, mantém a posição, aguarde o instante para o pushback. Mantém a posição, 6225. E o TAN 3304 está autorizado o ingresso via Juliette para o portão 02. Ingresso Juliette para o 02, 3304. Gol 922, bom dia. Solo Salvador, é o gol 1922, bom dia. 1922, bom dia, perdão, prossiga na Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, para o 5, 1922. Solo 9131 da Azul, está no gate 9, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 9131. Puxa 6225, tem um tanque que vai estacionar agora à sua esquerda. Assim que ele estiver estacionado, coordene com a equipe de solo, está livre seu push, chame táxi. O altímetro 1018. Assim que o tanque parquear, autorizado o posicionamento, chame para o táxi 6225, ajuste 1018. Que Luiz, que visual com aerólico? Torre 118-62. Controle, bom dia, TAM 3179. 79, boa, bom dia, contato radar direto Leda Vigilância. Direto Leda Vigilância 3179. Ingressar no Pátio 1, vai seguir a aeronave da Azul que está puxando aqui no setor sul, ok? E reporte quando livrar o Pátio 1. Salvador, é o Flip 5345 para push back acionar reator de posição 1-3. O Flip 5345, aguarde, é o número 2 no setor, aguarde, ok? Expectativa de 3 a 4 minutos. É, número 2, 5345. Bom dia, Web 5826, livrando essas coisas. Bom dia, Web 5826, prossiga o táxi na Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 5... Salvador, Oceania 6225, pronto para o táxi, PAB de 62, alterna Goiânia, autonomia de 4 horas e 45 minutos. Ocupe Goiânia, 4 horas e 45, qual o PAB? 62. 62, ok, está livre o táxi à direita no ponto de espera Torre 18, 62. E o QNH 1018, bom voo e bom dia, Oceania 6225. Autorizado o táxi à direita para o ponto de espera, lá 118, 6. Ajuste 1-0 no 8, um bom dia a todos e um bom trabalho. Antes da Juliette, web 5426. O web 5826 mantém a posição, aguarda para o ingresso. Vai manter a posição, web 5826. 91-31 das 8 está pronto para o táxi, tem 9-1 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Natal, 3h30, 91 a bordo, livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, no ponto espera, torre 18-6, tem o Bovô, bom dia, azul, 9-1-3-1. Gente, autorizado o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, quando pronto, 18-6, 9-1-3-1. O Fox Sierra Golf confirmando, vai seguir o azul, ok? Está livre para prosseguir, reporte livrando no pátio 3. O Web 5826 tem dois tráfegos que vão passar aí próximo do senhor. O primeiro é o Embraer da Azul, saindo para o ponto de espera. E logo atrás dele tem um Papa Alpha 34 que vai ingressar no pátio 3. Assim que esse segundo tráfego liberar a Juliette, ingresse Juliette, portão 9, ok? Após o segundo tráfego liberar a Juliette, Juliette, portão 9, 5826. Trip 5345, coordene com a equipe de solo, Boeing da Webjet vai engraçar o sucesso. Sei que a gente vai esperar, bom dia, T3663, assente informação Mike, 203360 para São Paulo, Guarulhos. Não, fechamos 34, sem problema. Passa 140, chama centro Recife em 125, decimal 1. 25, 1, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 1935. Alô, bom dia, o Papa Tango da Vivian aqui, Mike, no site 4 do Sul da Bola, Vicente da Informação Lima. De Salvador, 91-31 da Azul, passa 2000, Puca, Caju. Ok, 91-31, contato radar, vigilância, direto Puca, 91-31. Direto Puca, 91-31, extensão 370. Aciona a identificação, chegada a ponto, CDF 2000, 1018. Afirmativo, meu amigo, 2000, na ponte, informa que eu tentei chamar o controle 3365, não respondeu, eu chamei direto o controle. Ah, o centro Recife, ok. Bom, sinto muito por esse breve intervério na tentativa de comunicação, mas eu garanto que isso não acontecerá de novo. É, tranquilo, obrigado. Aciona 0260 e o controle de 35, você pegou o movimento mais. Salvador, 35345. Solo, Salvador, 3345. Acionando o seu transponder padrão, Guardião 02. Essa alterna. Léo 5345. Construir a nova torre, aí vai ter uma frequência pro Clira, tipo pro solo e pra torre, né? Eu espero, né? A gente também espera, né? É, vai sair ali, né? Eu fiquei sabendo. Tá bom então, obrigado. Bom dia. Bom dia, bom voo. Azul 9131 no controle, passa 140, chame centro Recife em 126 decimal 85. Centro Recife 126 decimal 85, 9131, bom dia. Bom dia, bom voo. Valeu. Salvador, o guardião, tá através de Pitofu. Ok, guardião, somente aí o primário, ainda não recebemos o seu transponder. Mas mantenha o seu voo visual e chame torre 118 decimal meia dúzia. 118 decimal meia dúzia, graças pela informação, vamos tomar a manutenção. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, papaca de Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, o controle, centro do regresso que era o Lorenzo, linha do litoral, reporte Interlagos. Interlagos, Quebec. Meta 3663, gate 03. Chamar ataque 1018. Bom dia, 35345 decolou, Dael, nosso escuta. Trip 5345, meu cordial, contato radar. Bom dia. Não foi entendido, confirme. Papatango até o Limatango, eu não estou entendendo a matrícula. Papatango até o Limatango, decolar os animais, intenções, grupo valor de Jacobina. Até o Limatango, positivo, a sua transmissão está muito ruim, qual o seu estimado para pouso em Jacobina? 1h50, senhor, da presente. Eu não entendi não, Vitor Mike Quebec, controle. Escuta, controle. Eu preciso de uma fonte. Decolou o helicóptero até o Limatango. Eu estou solicitando a aeronave estimada para pouso em Jacobina e o rádio dele está muito ruim. Vou fazer uma ponte. Eu quero saber o estimado dessa aeronave em Jacobina, por gentileza. Sim, senhor. O até o Limatango disse que decolou de Enimar, com destino a grupo Zulu Jacobina, estimando mais 1h50. Ah, ok, mais 1h50. Muito grato, Vitor Michael. Nada, disponha. Salvador Azul 4299, autorização 360 Campinas. Autorizado então, Liga 360 São Paulo, pela Alteriza do Colomínia após Belo Horizonte, conforme o plano de voo. Decola da posição do zero, curva de direita, saída da E. Após direita voa 5454 transporte, 119 seu controle, o voo 19. Alô, Salvador, trip 5221, posição no 4, Formation Mike, solicita para ver a conquista. Estão em LF. Autoridade LF, Canadá 3, ou não? Salvador, papapá, mais pra bora. No pátio 3, a intenção é litoral sul 510 até 8 milhas, posteriormente o continente para as inspeções de linha de transmissão da Grande Salvador. Ele bateu. Táxi, eu tô 3663 com 145, 4 horas, Galeão. Salvador Azul 4299, autorização 360, Campinas. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, chegada a mais. 2 mil pés, com 1.018, vou no 072. DCT, decola da pista no zero, curva direita após arbor, após arbor DCT 5460, 1935, controle. Possivelmente solicita a decolada 1 no 7.